chamar o autor de Roda Viva, Chico Buarque de Holanda, do quarteto vocal MPB4. Que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda, vive, carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante. Do meu coração, a gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que eu sei o que deixou de morrer. Faz tempo que a gente cultiva, vai virar você a minha. Mas eis que chega a roda, vive, carrega a roseira. Voltas do meu coração, a roda da saia mudada, não quer mais rodar, não se for. Não posso fazer serenada, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua cantar. Mas antes que chega a roda, vive, carrega a viola. Do meu coração, samba, viola, roseira. Um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira. Que a brisa primeira levou. O tempo, a saudade negativa, faz força do tempo parar. Mas eis que chega a hora que me carrega a saudade. Roda no moinho, roda pião.